Ei, meu pai, eu era ainda menino e você me chamou. Mostrou meus caminhos e me ensinou. Aquele que julgava ser melhor, meu pai, e eu segui. Ei, meu pai, eu era ainda menino e você me chamou. Mostrou meus caminhos e me ensinou. Aquele que julgava ser melhor, meu pai, e eu segui.